Parece até que você não conseguirá. Todos dizem, é querido, acabou. É o fim, nunca mais você se levantará. E você, olha aqui, quando parar, meu Deus, parece ouvir alguém zombando de você. É assim mesmo. Mas hoje eu vim aqui como profeta. Então escute o que Deus tem a te dizer. Teu Deus é providência.